Saudação aos demais colegas vereadores e vereadoras e aos funcionários desta casa. Também uma saudação especial àqueles que nos ouvem pelos meios de comunicação. Nesse momento estão nos seus lares. Quero primeiro aqui agradecer ao secretário Amarildo que nós encaminhamos uma solicitação de melhorias na estrada de Alto Tucanos. E ele me confirmou hoje que o trabalho foi feito. Também perguntei a ele sobre a questão da iluminação pública na estrada de Rio da Ilha, onde o senhor lá pede para cortar, que aí já corte as árvores que estão pegando na fiação, se faz necessário a melhoria na iluminação pública, e o Amarildo disse que nos próximos dias esse serviço será feito. Coisa já de bastante tempo, mas a gente sabe como passam, o município tem as suas dificuldades. Quero falar sobre a questão do coronavírus. Nós aqui em Taquara tivemos um caso confirmado, já curado, de alguém que esteve no município de Santa Catarina, contraiu a doença e cuidou-se em casa, então está curado. Mas nós temos dois casos suspeitos, né? De uma senhora de 24 anos, de 40 anos. Né? Vamos torcer que não se confirme, né? Que dê negativo também, porque isso poderá trazer um transtorno muito grande à cidade, porque no momento que alguém daqui se contamina, tem todo o entorno, a família, com quem fez contato, aonde esteve, aonde foi. É um trabalho que o município terá que fazer caso isso se confirme, mas vamos torcer que Taquara consiga, né, passar sem que coronavírus chegue aí. Nós tivemos 12 casos que foram negativados, né? Agora estamos aí no aguardo desses dois casos, esperamos que não se confirme. Também quero ressaltar à população que nós temos o Disque Vigilância Sanitária, que é para informações e esclarecimentos a respeito do coronavírus. Ele funciona todos os dias, Luiz, sábado e domingo, das 7 às 19 horas, é um celular. 996-819-737. Vou repetir, 996-819-737. E temos, no horário normal, das 7h30 às 13h30, o 3541-9300, esse de segunda a sexta. Também ouvi falar aqui do hospital, do HBJ. Fico muito feliz que médicos aqui da cidade, né, estão retornando a trabalhar no Hospital Bom Jesus. E cito aqui um excelente médico, um cardiologista, Dr. Daniel Collet, que voltou a trabalhar no hospital. Saiu porque não recebeu, porque não teve... Né, trabalhar sem receber não dá. Ficamos felizes que nós precisamos de bons médicos, porque a população confia nesses médicos. E esses médicos, estando atendendo no nosso hospital, é garantir que as pessoas possam ir ali e ter um atendimento de qualidade. Então, parabenizo aí a administração do hospital. Esperamos que nos próximos dias todos os serviços retomem. A oncologia, seu Nelson, já começou hoje a atender, é importante. As pessoas estavam algumas sem atendimento, não sabiam se marcavam em outro lugar. Então, felizmente, serviços reiniciar. Também quero dizer que o governo federal está auxiliando, sim. A gente vê filas aqui na Caixa Econômica Federal, é sinal que se tem fila, é sinal que os recursos têm saído e têm ajudado a população nessa hora tão difícil. E as chuvas, né? As chuvas vieram, né? Aí, ontem ainda choveu um pouco, esperamos que venha mais chuva, né? Porque o nosso interior estava sofrendo demais, né? E essas chuvas não amenizaram o problema, mas dá um alento, e vamos torcer que venha mais chuva que possa resolver o problema de quem lida no campo, quem produz no interior e depende do tempo, e a chuva é essencial. Quero agradecer o espaço e desejar uma boa semana a todos e fiquem com Deus.